Pois, neste momento houve uma deriva nos últimos 3 meses, os médicos de família estão a ser, ter o seu tempo muito ocupado com o SAP, Serviço de Atendimento Permanente, o que provocou aqui alguns problemas na marcação de consultas, e isso, nós estamos a sentir isso e sentimos que os utentes têm razão quando se queixam. Estão a dar o seu esforço para funcionar. Nós temos neste momento quase a certeza que para a semana vamos ter médicos no SAP contratados por uma empresa, o que vai facilitar de novo todo este processo. De qualquer maneira, sentimos bem que realmente estas coisas têm que mudar um bocadinho e há um plano de reestruturação de todo o SAP e de todo o Centro de Saúde que está a ser estudado com a ARS, com a Câmara, que em princípio brevemente será posto em prática.